Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Ano de Copa do Mundo, mês de Copa do Mundo e com o Brasil virado do avesso. Gente sem saber se torce ou se reclama, que loucura, cara. Vamos nessa praia hoje. Posso entrar? Deus, Mr. Tully Man, carry me banana. Daylight come and I wanna go home. Can Mr. Tully Man carry me banana? Daylight come and I wanna go home. O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. E sabe quem ganhou o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, acompanhado do kit DKT desta semana, hein? É Douglas Faria, que comentou o programa O Que É Brasilidade, lá em setembro de 2011. Ouça. Em relação à brasilidade, pela primeira vez eu penso nela e percebi que tenho que praticá-la. Tal como a Santíssima Trindade, onde um é ao mesmo tempo três, brasilidade pode ter várias interpretações e não existe uma melhor ou pior. Se brasilidade for ficar feliz vendo o seu time ganhar do maior rival, eu não a tenho. O Brasil ganhou da Argentina aqui em Belém, minha terra adotiva. De onde eu moro é possível ver as luzes do estádio. Se você me perguntar o que eu senti, infelizmente não vou poder responder. Cercado de pessoas explodindo de felicidade, que não entenderam porque não pulei com o gol, ganhei o rótulo de chato. E olha que eu gosto de ver o Brasil ganhar, viu? O que me deixa feliz de verdade é ver um brasileiro que entende o mundo onde vive, que sabe que o futebol há tempos deixou de ser um esporte e virou um enlatado. Temos muitos enlatados, na TV, no cinema, na música, de fome não morreremos. Não que eles sejam de todo maus, afinal, quantas crianças influenciadas por esses ídolos seguem o lado do bem? Agora me senti que nem a Xuxa falando isso. Resumindo, brasilidade é você não desmerecer qualquer ramo da nossa cultura. O brasileiro verdadeiro entende a função do axé e do funk e não tenta impor o Caetano Veloso. PS, desculpe um analfabeto funcional. Grande Douglas, o programa de hoje vai tratar exatamente dessa questão de torcer ou não nos jogos da seleção, de saber separar as coisas, de torcer por um Brasil melhor. E que vontade de comer uma coisinha aí no Palacete das 11 Janelas, viu? Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, o Douglas ganhou um kit de produtos DKT com a marca Prudence. O bicho vai pegar em Belém do Pará, bicho. A DKT distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil. E também apoia diversas iniciativas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, ajuda no planejamento familiar. Acesse facebook.com/DKTBrasil e conheça mais a respeito. E você sempre sabe, não é? Na hora do amor, use Prudence. Does that prove that you have improved since you came to Manchester United? Yeah, I'm a big proof. I'm a proof of the pass, a proof of the play, good mentally. I'm a proof of everything. Manchester United, now my life. You're really enjoying it that much? Yeah, yeah, a lot, because the club, the players, fantastic club, the best club in New York for me. The people every time help for me. I love the club. Esse é o jogador de futebol Anderson Silva, não é o lutador, é o jogador, dando uma entrevista em inglês na Inglaterra. O quê? Seu inglês é igual dele? Bom, é melhor você fazer um curso de inglês pelo Skype, viu? No dia, hora e lugar que você quiser. Com um professor de carne e osso conduzindo a aula com base em acontecimentos do dia a dia. Vai ficar mais fácil, sabe? E isso existe. Conheça a LOI English. Veja os depoimentos dos brasileiros que estão aprendendo inglês com eles. Acesse www.skypeenglishclasses.com. De novo, www.skypeenglishclasses.com. Seu presidente é um povo que tá engraçado, falando inglês pra todo lado. Em clima de Copa do Mundo, então, você vai ouvir Manu Cavalaro, lá de Araraquara, com A Taça do Mundo é Nossa. Composição que Wagner Malgeri, Lauro Miller, Malgeri Sobrinho e Victor Dagot fizeram para comemorar a conquista da Taça do Mundo pelo Brasil na Copa de 1958. Bem, uma semana atrás eu publiquei em minha página no Facebook um post sobre como eu pretendo me comportar durante a Copa do Mundo. Foi uma loucura, cara. O post teve mais de 107.500 compartilhamentos, 88.200 curtidas, 7.888 comentários, cara. Fui elogiado, fui xingado com palavrões que eu nem conhecia e a coisa pegou mesmo. Eu vou te dizer como é que foi o post, lá vai. Opa, leitores perguntam como acho que devemos nos comportar na Copa. Eu já manifestei em outros posts, mas vamos lá. Sempre fui contra esse absurdo de trazer uma Copa do Mundo para o Brasil, e por isso estou muito confortável em criticar agora. Só os bobinhos estão se sentindo traídos, enganados e envergonhados, entendeu? Eu sou contra a Copa do Mundo no Brasil por milhares de motivos, inclusive aqueles que você tem. A Copa vai acontecer de qualquer jeito. Temos que não aumentar o prejuízo e tratar com educação os visitantes. Não é sensato atacar os jogadores, o ônibus, os patrocinadores, os estádios. Eles não têm nada a ver com a decisão de trazer a Copa para o Brasil. Vou torcer para o Brasil ganhar, sim senhor, e de 4-0 contra a Espanha. Sonho em ver o estádio todo cantando o hino nacional de costas, ou com uma fita preta na manga da camisa amarela. Sonho com uma vaia histórica dirigida às autoridades, na mesma intensidade com que o hino será cantado. Mas sonho também em ver o estádio todo chorando de emoção, a turma dançando e se abraçando, um turbilhão de energia. Isso é futebol, meu caro. Se você não gosta de futebol, o azar é seu. Quero ver uma CPI da Copa montada logo após o evento, para investigar os gastos, o não cumprimento dos prazos, quem ficou rico, quem se aproveitou. E eu quero ver aqueles mesmos manifestantes que param os ônibus, as ruas, os trens, todos eles na frente do Congresso, exigindo uma CPI padrão FIFA. Opa! Entendeu? Quero ver a mesma energia dos que se manifestam contra tudo isso que está aí, exigindo que a organização da Copa do Mundo seja passada a limpo. Quero ver a mesma energia que a turma vai gastar na Copa durante as eleições. Quero ver nas urnas se teremos o mesmo interesse em provar que somos os melhores do mundo. Quero ver na cadeia quem quebrar vitrines e ônibus, botar fogo em automóveis e sair às ruas para barbarizar. Quero que o maior beneficiário em caso de vitória do Brasil seja também o maior prejudicado em caso de derrota, seja ele quem for. Quero que os brasileiros não esqueçam dos orçamentos explodidos, das promessas feitas e não cumpridas, da falta de investimentos em infraestrutura, dos hospitais na penúria, de tudo aquilo que não recebe a mesma priorização, vontade, evidência, generosidade e atenção que recebeu a Copa do Mundo. E manifestem-se nas urnas. Quero que depois da Copa e das eleições, os políticos passem a temer o povo. Esse pode ser o grande legado da Copa. Agora, deixa eu passar minha camisa amarela. Muito bem, foi esse o post. Na verdade, o post tinha uma manifestação minha contra o partido que está no poder, que eu tirei daqui, porque senão a discussão fica focada só nisso. Eu quero ir um pouco mais adiante. Felizmente, a imensa maioria dos comentários foi de gente apoiando, mas quem me criticou teimou em dizer que torcer para o Brasil é endossar os políticos e a roubalheira, é endossar o desvio de dinheiro de obras imprescindíveis, é apoiar o circo em detrimento do pão, etc, etc, etc. Pois eu mantenho a minha posição. Em qualquer lugar do mundo em que a Copa acontecesse, eu torceria para o time brasileiro. Inclusive aqui. O brasileiro lá no estrangeiro mostrou o futebol como é que é. Ganhou a taça do mundo, sambando com a bola no pé. É gol, gol, gol! Café Brasil. Pois então, tem gente que acha que torcer pelo Brasil na Copa é esquecer as mazelas do país. Mas eu não penso assim não. Sabe a razão? Eu sei que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E também por coisas como as que estão neste texto que segue, que é de Josias de Souza, e se chama Otimismo num país que atrasa a obra de saneamento é maluquice ou alienação. Eu adaptei esse texto para este programa. Nenhum gol do Neymar fará com que eu me esqueça do que vem a seguir. Aí ao fundo você está ouvindo o tema da Seleção Brasileira de 1994, Coração Verde e Amarelo, de Tavito e Aldir Blanc, que virou o hino da seleção na Rede Globo e que todo mundo conhece. Aqui, na versão de Denis Sined, um violonista pernambucano que bota pra quebrar. Vamos ao texto de Josias de Souza. De todas as crises brasileiras, a mais grave é a crise de semântica. Semântica é o estudo do significado e da interpretação do significado de uma palavra, de um signo, de uma frase ou de uma expressão. Diz-se por todo lado que o Brasil está melhorando. Antes de tirar qualquer conclusão, é preciso combinar o que é melhorar. A melhoria se mede em número de estádios reformados ou em número de privadas conectadas à rede de esgoto. Falar a mesma língua é a primeira condição para chegar a algum acordo. Nessa semana, quando se imaginava que tudo caminhava bem, a família escolar e concentrada, a Dilma feliz com o último ibope, o Aécio achando que vai dar segundo turno, os mensalheiros eufóricos com a aposentadoria do Barbosa, veio o Instituto Trata Brasil e diz que 58% das obras de esgoto do PAC estão atrasadas. Veja bem. Mais da metade das obras de esgoto incluídas no PAC 1 e PAC 2 estão fora do cronograma. 23% encontram-se paralisadas, 22% atrasaram e 13% nem foram iniciadas. Pense nisso sem pensar no resto. Esqueça o PIB anão de 0,2% do primeiro trimestre. Pense só no esgoto. Experimente colocar o atraso das obras do esgoto nas suas exatas circunstâncias, sem atenuantes. Aí mesmo é que a coisa fica abjeta. Em 2011, primeiro ano da presidência de Dilma Rousseff, o IBGE divulgou uma publicação chamada Atlas do Saneamento. Compilando dados que recolheram em 2008, o órgão oficial de estatísticas informou: em 2.495 municípios brasileiros, ou 44,8% do total de cidades do país, não há rede de coleta de esgoto. As disparidades regionais são gritantes. Numa ponta, 95% das cidades da região sudeste dispõem de sistema de esgoto. No outro extremo, apenas 13% dos municípios do norte do país têm o serviço. Relatório divulgado em 2010 pela Organização Mundial da Saúde e pelo Unicef trouxe um ranking que classificou os países segundo o número de banheiros de que dispõe. Na lista dos piores, o Brasil ficou em nono lugar no ranking, com 13 milhões de habitantes sem banheiro em casa. Repetindo, no ano em que Dilma elegeu-se presidente, os sem privada eram contados em 13 milhões. É nesse contexto que o país ficou sabendo que 58% das obras de esgoto do PAC atrasaram. Em nota oficial, o Ministério das Cidades, chefiado pelo partido de Paulo Maluf, informou: embora a verba seja federal, a responsabilidade constitucional pela execução das obras de saneamento é dos municípios. Pelas contas do Ministério, 60,2% dos empreendimentos de esgoto estão dentro do cronograma. Mas por que há atrasos? As causas são múltiplas e complexas, hein? A principal delas continua sendo a má qualidade dos projetos de engenharia contratados pelos executores das obras. Ou seja, como cabe ao município executar, o governo federal não tem nada a ver com coisa nenhuma. No país dos sem privada, as obras de esgoto atrasaram e a Dilma, mãe do PAC, não disse uma mísera palavra. O tucano Aécio Neves não abriu o bico. O Eduardo Campos nem tchum. De duas, uma. Ou é crueldade ou é insensibilidade. Os presidenciáveis brasileiros deveriam desperdiçar um pedaço de suas agendas para ler o livro dos ingleses Robert Lacey e Danny Danziger, publicado no Brasil pela editora Campos sob o título O Ano Mil, a vida no início do primeiro milênio. Traz um retrato do cotidiano da Inglaterra numa época em que garfo era coisa por inventar e chifre de animal era usado como copo. Essa Inglaterra remota, com pouco mais de 1 milhão de habitantes, se parece muito com certos pedaços do mapa do Brasil de hoje. O grosso das pessoas vivia em casas modestas, contam os autores de O Ano Mil. Estrutura de madeira, teto de junco, chão de terra batida, paredes de pau a pique. Uma mistura de argila, palha e esterco de vaca dava coesão ao entrelaçado de galhos. A latrina ficava próxima à porta dos fundos. Era curta a distância percorrida pelas moscas desde as dejeções até os alimentos. A ausência de asepsia transformava corpos em hospedarias de parasitas, a solitária entre eles. Submetidas a um cotidiano assim, rude, as pessoas se apegavam aos santos. Atribuíam a eles poderes curativos, tratavam as doenças com terapias que combinavam remédios populares e fé extremada. Agora, corta para o Brasil dos dias que correm. Algo como 215 mil trabalhadores são afastados de suas atividades todos os anos por problemas gastrointestinais ligados à falta de saneamento. Perdem, em média, 17 horas de trabalho. Pesquisa feita a partir de informações coletadas em 2009 no DataSUS revelou coisas assim. 462 mil pessoas foram internadas em hospitais públicos ou conveniados com infecções gastrointestinais. Desse total, 2.101 desceram a cova. Em dinheiro da época, o custo médio de cada internação foi de R$350. Retorne-se à pergunta do início do texto. Como medir a suposta melhoria do Brasil? Pelo número de estádios reformados ou pela quantidade de privadas? Se você consegue ser otimista, apesar do atraso nas obras de esgoto, cuidado. Ou está maluco ou precisa se informar. Segura, Brasil! É forte o texto do Josias, não é? O Brasil está cheio de problemas sérios e emergenciais. Pagamos impostos em excesso. O governo gasta mal. A corrupção é uma pandemia. A política é balcão de trocas. A educação é um horror. A saúde está em colapso. E mesmo assim eu vou torcer pro Brasil. Bom, se você ficou nervoso aí e ainda não entendeu, saiba o seguinte... Eu também tinha me decidido a não torcer pelo Brasil nesta Copa, até pensar assim. Eu torci em 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 2002, 2006 e 2010. Desde 96 eu torço junto com meus filhos. E você acha que eu vou me privar de torcer em 2014 por causa de uns políticos sujos? Não mesmo. Esse prazer, eles não vão tirar de mim. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. assim então, ao som de Pra Frente Brasil, a canção de Miguel Gustavo, que se tornou o hino da Copa do Mundo no México em 1970, aqui com o Zeca Pagodinho, que este Café Brasil, que com o Brasil campeão ou não, vai continuar aqui batendo onde tem que bater, vai saindo pra torcida. Do meu coração. Com o animadíssimo Lala Moreira na técnica, a torcedora Cissa Camargo na produção e eu, que tô com um olho na bola e outro nos cara, Luciano Pires, na direção e apresentação. Parece que todo o Brasil deu a mão. Estiveram conosco o ouvinte Douglas Faria, Josias Silva, Manu Cavalaro, Denis Sinedi, Zeca Pagodinho e o jogador Anderson Silva. Brasil! Aproveite os feriados da Copa e dê uma passadinha pela página da Pellegrino no Facebook. A Pellegrino é uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil. E sua página distribui conhecimento sobre carreira, gerenciamento, comunicação e outros temas legais. Acesse facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. O Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. E aproveitando a Copa do Mundo, o Itaú Cultural desenvolveu um guia online para aqueles que vão circular pelas cidades sede do Mundial, entre junho e julho, e pretendem aproveitar ao máximo as atrações, a arte e a cultura locais. Acessível para smartphones, o aplicativo chama-se Cultura na Rede e traz dicas de museus, galerias e outras instituições culturais de cada uma das 12 cidades sede. Pontos históricos, restaurantes típicos e a programação de eventos, shows, peças, festas também são indicados na página. É um barato, meu. Baixe o aplicativo em culturanarede.org.br. Este é o Café Brasil, de onde veio tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha, portalcafebrasil.com.br. Lá vai Zeca Pagodinho pegando a bola pela ponta esquerda, librou dois, librou três, librou quatro, librou o goleiro e chuta pra fora! Para terminar, um texto de Arnaldo Antunes, Sérgio Brito e Marcelo Fromer. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer, quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer fazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro, não pela metade. Comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Que não é o que não pode ser. Que não é o que não.